na casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ele era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar. Minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, na mais nova dama do som de cristal. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com um pedido musical, este pedido pela amiga do Hilário Rolo. Muito obrigado a ela também, então, e um beijinho para ela. Antes de mais, muito boa noite ali ao meu grande amigo, quase irmão, José Alves. Então, para ti, um grande abraço. Aproveitar também e mandar um grande abraço à Stephanie, uma beijoca, ao Nuno, ao Kiki e à Serena. Beijinhos para eles todos. Aproveitando também, passando para outro pouquinho da família deles, que é o Lionel Cruz, para ele um grande abraço. Kelly, uma beijoca, e uma beijoca também à Maylis. Aproveitar e desejar uma boa noite também ao nosso técnico da Rádio Arc-en-Ciel, ele está ali no direto também, Manuel Carvalho, para si um grande, grande abraço. Estamos com saudades suas, fica já sabendo dessa. E nós vamos continuar aqui com mais musiquinha. A próxima é um pedido musical, como eu disse há pouquinho. Ele chegou já na sexta-feira, eram 23:08, já me estavam a fazer pedidos musicais através do Messenger, exatamente. Quem o fez foi o Miguel, José Miguel Torres, ele que é de Sampaio de Antas. É um homem casado com a Vera, tem uma filhota que é a Amélia, e também tem um belo de um gosto musical, e ele pede-nos esta música. Esta próxima música, então, é um pedido do Miguel Torres. Vamos lá, então, aqui escutar. Bora aí. Yeah. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ah, pois é, lá Sofia, boa noite. Obrigado, obrigado Sofia, beijinho para ti. Obrigado ao Dolote, ele que está ali a mandar presentes. Eu nunca vi tanta gente a dar-me tanto presente. Obrigado. Quem vai ter um presente, vai ser tudo daqui a pouquinho, ok? É um presente musical, tá? Se não te importas. Olá Dulce, tudo bem Dulce Flores? Como é que está a nossa web locutora que tens de um buzeirão? Eras bem... Oh Dulce, como eu adorava-te ter aqui em Orleans e estás ali daquele lado a fazer emissão comigo. Beijinhos para ti, Dulce. Boa noite e boa live. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Vamos continuar. Vamos continuar com os pedidos musicais. O próximo chega-me da parte da Cristina Carneiro, a minha priminha, ela que foi já beber um shot. Diz ela, vou beber um shot. Bebe. Mas bebe com moderação, tá, Cristininha? Gosto muito de quando se promove a música portuguesa. É para isso que eu faço este programa. Sabes porquê? Porque este programa tem como nome Mais Vale Pedir. Então peça. Peça portuguesa. Assim como o Miguel Torres acabou de pedir esta em inglês, já pediu na sexta-feira. Imaginem só que ele já me mandou esta música na sexta-feira, era 23 horas e 8 minutos para que eu passasse hoje. Bom, vamos então aqui ao pedido musical, então, da Cristina Carneiro, para ela uma beijoca. Irã Costa é o bicho. Bora lá. Na emoção de ter você pra mim. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com o pedido musical da Cristininha, que é a minha priminha, a Cristina Carneiro, ela que participou, então pedindo aqui o Irã Costa com o Bicho. Diz ali a nossa amiga Paté, penso que seja a companheira, acho que sim, a companheira do Hilário Rolo, ela está-me agradecendo, merci beaucoup pela música de Maranto. Não, não precisa agradecer, é só pedir mais música, se quiser mais... Está à vontade, pode pedir. Bom, vamos para a próxima participação. Chega da parte da Dulce Flores. Olá, Didi. Estás boa, Didi? Estás boa? Didi, está boa e já está com novidades musicais que por acaso eu já tinha pronto. Está aqui. Está aqui deste lado, para quem está a ver, consegue ver. Já estava ali. Ai, deixa eu virar aqui um pouquinho. Exatamente, já estava aqui então o pedido, não era o teu pedido musical, era um lançamento aqui na Rádio Arc-en-Ciel, que é a nova música da Joana D'Arc, ela que tem como tema E Vai Mais Um. Um que não é um copinho. Isto, depois de escutarem, é um abraço. Vocês vão ver. Obrigado, Didi, pela participação e vamos então ficar com mais um. Um grande abraço. Aqui também da minha parte, do Rui. Bora lá, vamos a isso. E vai mais um, que assim aquece o coração. Se há coisa que eu gosto é do povo português, já disse em todo lado, até mais que uma vez. Já disse em todo lado, até mais que uma vez. Um povo de afeto e bem cheio de carinho. Tudo começa e acaba com um belo abracinho. É a partida, é a chegada. Um abraço gostoso é bem bom e não custa nada. E vai mais um, e vai mais um. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. E vai mais um. Obrigado a Didi Flores pelo pedido musical, que já estava previsto eu tocar esta música, porque a Joana D'Arc, ela é minha vizinha. É minha vizinha porquê? Porque ela é de Barcelos, é natural de Barcelos. Eu sou antesposiente, por isso não é assim tão longe. E como não é tão longe, tanto que não foi longe, a Quinta da Malafaia, para ela gravar o videoclipe, que está altamente. O videoclipe desta música foi gravado então na Quinta da Malafaia, que fica nem a 1 quilómetro da casa dos meus pais, que é onde eu habito quando estou lá de férias, ok? Bom, vamos assim continuando com mais um pedido musical. Este chega... Ah, antes de mais, muito boa noite ao José Miguel Torres. José Miguel, na sexta-feira, às 23 horas e 8 minutos, fizesse um pedido musical. E foi dos primeiros a passar aqui hoje. Mas se quiseres voltar a escutar a música, que é a zero que é? Como é que é? Zero Max, ainda está por aqui. Eu volto a passar ela. Olá, senhor Joaquim Rodrigues, como é que está o senhor? É, hoje passei na sua obra e o senhor não estava. Anda a passear caminhão, meu amigo. Andou a ouvir a Rádio Arcanciel no seu caminhão, transportando material para fazer mais uma obra, é? Isso aqui é um grande ouvinte, sim senhor. Um grande abraço para si. Sexta-feira vamos ver, ok? Sexta-feira estou por aí. Vamos então à próxima participação, que nos chega então da parte do José Maria Canossa. Para quem não sabe, ele é o DJ rumo a Fátima, o homem que saiu de Paris, exatamente, até Fátima. O que ele andou por estes três países é impressionante. Um grande abraço para ele está ali diretamente no TikTok. Também está o Manuel Barbosa. Grande abraço, Manuel. Grande abraço para ti. Obrigado, Manuel. Grande abraço. Vamos então aqui escutar a música do José Maria Canossa. Eu não sei porquê, mas eu adoro. Sabes que uma vez eu levei um strike no Facebook por causa de tu estás a tocar o teu pianinho? E eu disse, oh, cuidado com os dedos, não cortes os dedos na tecla. E levei um strike por causa disso. Façam cuidado com aquilo que se diz quando se está no direito de alguém. Por isso, é só ter atenção. Bora lá então, vamos à música do nosso amigo DJ Rumo a Fátima. Aqui vai a música. Calma, então, vai bem, mas vai do início. Não me negues o teu amor. Eu não, eu dou-te todo. Bora lá então aqui à música, vamos a isso. Na tasca da esquina eu vi-te passar, com esse sorriso que me fez sonhar. O meu coração começou a bater e desde esse dia só penso em te ver. Levo flores do campo para te conquistar, um copo de vinho para gente brindar. A lua lá fora parece sorrir, quando tu chegas só quero sentir. Diz-me baixinho que sentes também este calor que me prende a alguém. Não fujas de mim, fica aqui mais um pouco, que o meu coração já anda louco. Não me negues o teu amor, que eu sem ti não sei viver. És o fogo que me aquece, és razão do meu querer. Não me deixes na saudade, da aldeia eu vou-te levar, rodar na concertina até madrugar. As luzes, a música, o povo a cantar, mas só os teus olhos me fazem vibrar. Comi sardinha contigo ao luar e até me esqueci de tudo o que há. O mundo parou naquele instante, só tu e eu, amor constante. Se me deres a mão eu não largo mais, prometo que amor e dias iguais, de riso, de dança, de vinho e paixão, tu és a dona do meu coração. Não me negues o teu amor, que eu sem ti não sei viver. És o fogo que me aquece, és razão do meu querer. Juro que vou atrás de ti. Levo a guitarra, levo a emoção. esta canção. Não há distância que vá separar dois corações que nasceram para amar. E mesmo que o mundo venha a mudar, eu vou contigo para qualquer lugar. Vamos dançar até o sol nascer. La FM en couleur. Não é nada. Como é que pode ser? Gera uma Fátima. Gela a música mais linda do TikTok. Não. É muito bonita. Por acaso a letra está a 5 estrelas. Tu sabes que sabes, não é? Está a 5 estrelas. Mas não é a mais bonita do TikTok. Tem aí umas mais engraçadas. Só que só, não é. Pronto, tenha. Tem aquelas pimentazinhas pelo meio, que eu acho mais bonita. Por isso é que os gostos são relativos, exatamente. Bom, vamos então às participações. Temos participações de quem? A seguir vai ser a participação do Nuno Faria, o nosso grande ouvinte. Ele que está por aí também. Depois vamos ter o Joaquim Rodrigues, com pedido musical. Depois temos o Fábio, o Fabeco, meu primaço. Também com a participação dele, que por acaso é uma música de alguém que vocês todos conhecem. E eu, exatamente. Ele pede uma música que é um tema meu que fiz durante esta semana. E vamos continuar aqui com muita música. Bom, vamos então aqui à próxima música. José Malhão, um pedido musical que nos chegou da parte do Nuno Faria. Então, Sr. Faria, um grande abraço para si. Eu vou a todas. José Malhão. O meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da Romaria. Vi que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei. Não tenhas medo, meu bem, que eu cá não sou de cantigas. Quando a festa começar, fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, que eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. Meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da Romaria. E que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei. Não tenhas medo, meu bem, que eu cá não sou de cantigas. Quando a festa começar, o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu... começar. E se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que eu DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou demora. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. Festa começar, e se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que eu DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos aqui com José Melhoa para uma participação então ali da parte do nosso amigo, o Nuno Faria, o senhor Faria. Para ele um grande abraço. E bom, vamos então à próxima música, mais um pedido musical. Este chega da parte do Joaquim Rodrigues. Ele pede-me aqui uma música do MC e MC Petite Abelha. Exatamente, essa é a próxima música que vamos ter. Mas é nova, nova. Não, agora não é falsa tula. Nós agora já virámos para comer. É. E ele já falou na sexta-feira que vamos comer. Já vai haver barbecue lá no Chantier. Mas agora vamos ficar pela francesinha. Exatamente, bora, francesinha. Ali para o nosso amigo, para o meu amigo e para o vosso amigo, claro que sim. Joaquim Rodrigues. Bora lá. E depois vamos também, temos mais um pedido musical, que nos chega da parte do Hilário Rolo, que pede a música do Alessandro Laranjeira. Mais um, aqui com os créditos do Domingos Caramalho, e ele fez a letra. Aí também vem a opção. Vocês podem vir os dois, podem vir o par, ok? Como eu dizia, o Domingos Caramalho fez a letra para o Alessandro Laranjeira, e eu, musicalmente, na inteligência artificial, fiz uma música então para o Alessandro Laranjeira, que bem merece, que é o nosso campeão, ele que chegou a ser campeão nacional de moto superbikes, exatamente. Então fico por aí, já vai escutar essa música. Vamos lá então ao pedido do nosso amigo Joaquim, francesinha de MC Petite Abelha, bora lá. Ah, você já comeu? Mas não faz mal, estou a comer. É com ovo ou sem ovo? vamos lá. Cheguei à França sem saber bem falar, só dizia bonjour e ça va. Com saudades de casa pensei em voltar, mas um sorriso francês fez-me cá ficar. Portuguesa, mas nascida na França. Acha que o fado é uma dança. Tu és a minha francesinha, baby, e eu vou ser a tua sauce, mon amour. Que Deus me ajude, que eu já não posso mais. Contigo molho nunca demais. Tu és a minha francesinha, baby, e eu vou ser a tua sauce, mon amour. Que Deus me ajude, que eu já não posso mais. Contigo molho nunca demais. Tenta aprender, ouve aqui em Barreiros só para me entender. E ri-se mesmo sem perceber. Portuguesa mais nascida na França. Acha que o fado é uma dança. Tu és a minha francesinha, baby, e eu vou ser a tua sauce, mon amour. Que Deus me ajude, que eu já não posso mais. Contigo molho nunca é demais. Tu és a minha francesinha, baby, e eu vou ser a tua sauce, mon amour. Que Deus me ajude, que eu já não posso mais. Contigo molho nunca é demais. portuguesa, mas nascida na França. Acha que o fado é uma dança. Portuguesa, mas nascida na França. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. E assim ficámos aqui com a participação então do Joaquim Rodrigues, ele que pedia então o MC Petite Abelha. E ficámos então aqui com o tema do MC Petite Abelha, francesinha, mas nascida na França. Na França, como diz aí no, na terra da minha esposa, que é Castelo Neve. Onde é que é? É na França. Na França. Bom, vamos então aqui aos próximos pedidos musicais. Eu não me esqueço da Olga. Tenha calma, tenha calma. Está aqui tudo prontinho para vocês. Eu só estou a levar por ordem, porque é para não haver coisas uns com os outros, tá? Por ordem, ok, gente? Bom, vamos então aqui à próxima. O próximo da ordem é o Fábio Ferreira. Depois aqui é a música da Olga, Olga Wolf. E depois temos mais um pedido musical do Hilário Rolo, que é a música do Alexandre Laranjeira. Exatamente, levar tudo direitinho. Depois temos o Bruno Almeida. Isso mesmo, já sabem a ordem, pronto, estão a ver? Até a minha prima já ouve a tua rádio. Claro que sim, Miguel Torres. Então, e a rádio não é minha, gente. A rádio é de todos nós. São vocês que fazem uma rádio, não sou eu. Eu só estou aqui a passar a música que vocês me pedem, nada mais. Eu só sou um locutor, um interlocutor com vocês. Mas são vocês que fazem o meu programa. Por isso é que ele tem o nome de Mais Vale Pedir. Então peça, peça, peça e espere pela música que ela sai. Bora lá, diz então aqui o Fábio Ferreira. Quero a música da Santa Tecla feita por ti para dedicar a todos aqui de casa e a todos de Sampaio de Antas, a todas as pessoas de Sampaio de Antas. Ora sim, senhora, belo pedido. Vamos então escutar aqui uma música que eu fiz sobre a lenda da Santa Tecla, uma capelinha que tem em Sampaio de Antas e que tem um belo de um jardim para vocês passarem lá um belo de um bronze no mês de agosto. Que é o que muita gente por lá faz. Então, vamos lá escutar esta musiquinha para todos vocês, da parte do Fábio Ferreira. Bora lá. Yeah. Antas Guilheta. História que vem do mar. Santa Tecla. Senti isso. Tem raiz, tem fé no coração. Uma lenda antiga, passada de geração. Dizem que um dia o povo viu chegar uma imagem santa nas ondas a brilhar. Veio pelo rio, ninguém sabe explicar, mas parou num penedo como quem quer ficar. Santa Tecla chamou aquele lugar. Do mar até Antas veio pra ficar. Nem igreja aprendo, nem força a mudar. É em Guilheta que ela quer guardar. Santa Tecla faz a fé levantar. Primeiro de setembro todos vão lembrar a santa que escolheu onde ficar. Levaram pra igreja, pensaram é o seu lar, mas no outro dia já não tava lá. Voltava ao penedo como a avisar: é aqui meu povo, é aqui que eu vou ficar. Tentaram outra vez sem entender o sinal, mas a santa voltava, era algo divinal. Milagre repetido, não era normal, era vontade dela, plano celestial. Começou a perceber, nem tudo se explica, há coisas para crer. Construíram ali onde ela quis viver uma capela simples só para proteger. Mas a história não fica por aqui não. A porta da capela tava noutra direção e mais uma vez sumiu sem explicação. No penedo apareceu, mesma posição. Viraram a capela pro mar e pro céu, como quem diz agora tudo faz sentido, é fiel. Desde esse momento nunca mais se moveu. Santa Tecla ficou onde sempre escolheu. Santa Tecla chamou aquele lugar. Do mar até Antas veio pra ficar. Nem igreja aprende, nem força a mudar. É em Guilheta que ela quer guardar. Santa Tecla festas têm história. Não é só tradição, é fé viva, passada de mão em mão. Sempre olhar pelo povo. Até ao mundo. Santa Tecla chamou aquele lugar. Santa Tecla. Santa Tecla. Santa Tecla chamou aquele lugar. Do mar até Andas veio pra ficar. Já aprende nem força a mudar. É ninguém é aquela que é guardar. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com este lindíssimo tema. Ok, eu já vou ver isso. Exatamente, olha, até pessoas que estão aí a fazer pedidos musicais pelo Messenger, ao menos assim eu não perco a conversa. Olá, Rui Laranjeira, boa tarde. Boa tarde, já início da noite, exatamente, já início da noite aqui em França, pois já estamos para lá, já estamos quase com uma horinha de emissão aqui. Vamos, estamos quase nas 21, eu não gosto de dizer as horas porque vocês, já é tão tarde, tenho que ir para a cama. É por isso que eu não gosto de dizer as horas no meu programa, porque é um programa tarde, por isso é que eu não gosto de dizer as horas. Bom, vamos então à próxima música, um pedido musical da Maria de Fátima Souza, e ela que pede então a música da Olga Marques Wolf, A Pera do Meu Amor, é a próxima música. Não percebi nada ali numa cena. Nada. Bom, gente, vamos aqui continuar com os pedidos musicais. Ficamos então aqui com o pedido da nossa amiga. Já tenho aqui três folhas, gente. Maria de Fátima Souza, A Pera do Meu Amor. Foi então um pedido desta música da Olga Marques Wolf. Exatamente, bora lá então agora. Quem é que está de seguida? Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver, porque senão vou-me perder. Isto está, esta também está. Estou à espera de uma resposta do Bruno Almeida, mas o Bruno Almeida sumiu-se. Onde é que estás tu, Bruno? Bruno, confessa-te, já assim, estou aqui. Preciso de uma dica tua aí. Não é uma dica, é por causa da música, ok? Por causa da tua música. Bom, vamos então enquanto estás aí. Pronto, diz-me lá qual é o nome do tema. Anda lá, diz-me rapidinho, anda lá. Qual é o nome do teu tema? Tens que me dizer. É quando não te encontrei lá. Entretanto, enquanto ele me diz isso, vamos ficar aqui com mais uma participação, que é da Mami Nova. Ela que pede então aqui a música do Zé Amaro. Exatamente. Vamos aqui ao Zé Amaro. Zé Amaro, anda cá. Isto agora é assim em cima da hora, como eu gosto de fazer. Zé Amaro, ficar ao ai. É a próxima música. Uma participação então da Mami Nova, que é a minha tia Fátima. Então para ela, uma beijoca e vamos ficar ao ai todos aqui. E tu, Bruno, põe aí a coisa toda direitinho, tá? Manda-me isso. Manda-me pelo Messenger. Podes mandar mesmo o link se queres. Bora lá então ficar aqui com Zé Amaro para a minha tia Fátima. Bora lá. Ficar ao ai. E esta vai lá para a beira da Alemanha, Estrasburgo. Oh meu amor, eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que um dia tu hás de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Eu juro que com teu amor faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Eu juro que com teu amor só paro no altar, mulher. Por ti eu vou até ao fim do mundo. Já a minha mãe dizia ganhamento para me endireitar. E virado o namoro e com o pensamento, eu vou tentar. Por da minha vida tudo aquilo que eu quero. De ti, minha flor, e desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha laroca. Dás-te trabalho, mas eu nunca te defalco. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração. Ficar ali para a Mami Nova, a minha tia Fátima. Então, um grande beijoca para ela. E vamos ao próximo pedido musical, que chega do Hilário Rolo. Ele pede então mais uma música daquelas que eu meti a mãozinha e a inteligência artificial a trabalhar. Esta aqui é dedicada então ao Alexandre Laranjeira. Obrigado ao Hilário Rolo, ainda bem que gostaram todos da música. Vamos então ficar aqui com a vitória de Alexandre Laranjeira. E este o tema, bora lá. Eu vou contar uma coisa. Não sei se tenho razão. Eu fui amoroso a ver o Alexandre campeão. Também ando de moto e também sei que caio. Vamos dar os parabéns ao campeão de Sampaio. Não paramos por aqui, ele tem assistência. Agora vamos puxar pela sua resistência. Vamos dar os parabéns ao Alexandre campeão de Sampaio. Ele vem com força no coração. Vamos todos levantar e fazer o mundo ouvir. Quem acredita e não para já nasceu para vencer e seguir. Eu não paro por aqui, vamos ir mais além. Vamos dar os parabéns também para a sua mãe. Está aqui o José que parece não ter raiva. O resto do nome dele é Carlos Correia Saraiva. Andava lá muita gente que o queria ver parar, mas eu tinha a impressão que o Alexandre ia ganhar. Estamos todos aqui, não vamos entrar em pânico. Vamos dar os parabéns ao Saraiva, bom mecânico. Vamos dar os parabéns ao Alexandre campeão de Sampaio. Ele vem com força no coração. Vamos todos levantar e fazer o mundo ouvir. Quem acredita e não para já nasceu para vencer e seguir. Aqui nestas redondezas tem o meu pai uma leira. Vamos dar os parabéns ao pai do Alexandre Laranjeira. Estamos aqui a cantar, mas também sei que nos rimos. Vamos dar os parabéns aos seus amigos e primos. O bom mecânico não está aqui, nem foi para Castelo de Paiva. O nome dele completo é José Manuel Saraiva. Vamos dar os parabéns ao Alexandre campeão. Ele vem com força no coração. Vamos todos levantar e fazer o mundo ouvir. Quem acredita e não para já nasceu para vencer e seguir. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Pois é, a grande tema, está potente. Eu, não é por nada, mas a letra foi Domingos Caramalho. Quem não conhece o Minguinhos em Sampaio Dientas? Quem não conhece nem o norte de Portugal. É isso mesmo, o Minguinhos, o nosso Minguinhos, famoso Minguinhos, escreveu então esta lindíssima letra. Está a escrever outra, mas essa foi, é meu pedido. Está a escrever outra, mas é meu pedido. Bom, e vai haver mais novidades brevemente. Bom, vamos à próxima música, mais uma participação que chega aqui através do Messenger. Parece que é a esposa de alguém que anda por aí. Exatamente, deixa-me ler, que é para eu não me perder. Ah, não, ainda não é. Agora é a do DJ Arrasador, o Bruno Almeida, exatamente. A próxima música é dele e ele tem aqui um remix Pimba Imigrante. Agosto é nosso, remix Pimba Imigrante é a próxima música. Obrigado, Bruno. Isto é da autoria dele, então bora lá. Um grande abraço, amigo, e vamos ficar com a tua música. Depois satisfazer então mais dois ou três pedidos musicais que já estão aqui na lista. Bora lá. Bora. Anda, Bruno. Mixa, Bruno. agosto já me está a chamar. Mala feita, carro a arrancar, direção a casa sempre a sonhar. Estradas longas, rádio a tocar, pimba alto, ninguém vai parar. E lá no fundo sinto emoção, já estou perto do meu chão. E quando vejo a placa a dizer Portugal, o coração dispara, é mesmo real. Je reviens, je suis chez moi, nada se compara à minha terra. Oh lá lá, agosto em Portugal, festa sem igual, família reunida, amor total. Sol na pele, vinho a rodar, imigrante veio para festejar. Vem daí, vem dançar comigo, entre sardinhas e vinho antigo. Portugal chama, é impossível negar, agosto é nosso, vamos reventar. Vamos dançar de Paris, Genebra, Luxemburgo, on na riva, Beck, pouco de amor. Carros cheios, coração também. Aqui sou rico, tenho tudo que é meu bem. Cada rua traz recordação, cada abraço é emoção. Mesmo longe, pensa atuais, Portugal, tu és tudo para mim. Portugal, festa sem igual, família reunida, amor total. Sol na pele, vinho a rodar, imigrante veio para festejar. Vem daí, vem dançar comigo, entre sardinhas e vinho antigo. Portugal chama, é impossível negar, agosto é nosso, vamos rebentar. Sua gente, de França até ao Canadá, Portugal vive onde ele está. Tu jura um samba, coração português que nunca treme. Agosto é nosso, ninguém vai parar. Bandeira ao alto, vamos cantar. Sou imigrante, com orgulho sim. La FM en couleur. E assim ficamos aqui com este brutal som. Olha, olha, Bruno, estás de parabéns. Sinceramente, tens aqui um som brutal. Adorei, adorei mesmo. Bom, o que nós também temos por aqui é mais um pedido musical ali da nossa amiga Conina Lagares. Ela que pede uma música, mas tem, ela deixa-me uma mensagem. Deixem só aqui reler. Diz ela aqui, boa tarde de França. Posso passar uma música para o meu marido, o Alex? E depois deu aqui um pormenor que não precisava de o dizer. Deixa-me... E depois mandou uma música, claro, o nome do tema da música. Deixa-me ir além. Acho que é isso. É isso, claro que é isso. Bom, aí temos então aqui esta mensagem para o Alex e a musiquinha. Mas antes disso vamos escutar o nosso homem dos podcasts. É o Florent. O Florent está sempre ligadinho. Este homem é imbatível. Não há ninguém que bata o Florent amigo. Procura aí no Facebook, Florent amigo. Ele está de óculos, tem uns fones também, assim como eu. Está de óculos. É ele, o homem dos podcasts aqui da Rádio Arcanciel. Então para ele um grande abraço da minha parte e vamos escutar a mensagem dele. Bora lá. Olá, muito boa noite para todos os ouvintes da rádio. Já estou cá para fazer o podcast da emissão. Vamos lá com a boa música. Boa emissão. Até breve, tchau. Tchau, Flon. Ele é muito top. Flon, um grande abraço para ti. Vamos então à próxima participação, que é da Conina Lagares. Bora lá. E um abraço ao Alex Viana do Castelo. Um grande abraço. Esse homem que é da minha juventude. Eu não sei, ele é mais novo que eu um pouquinho, não é grande coisa. Mas para ele, um grande abraço. Bora lá então ficar aqui com este lindíssimo tema. Deixa-me ir. Pois és bem-vindo, Zé António. Que está um dia destes? Pois eu estou sempre a viajar por França. Olha que bom, olha que bom. Isso é que é bom. Viajar, passear é bom. Agora, eu também passei muito por França, principalmente ali a zona de Paris, da Martá, Charles de Gaulle. Só que é tudo em trabalho, meu amigo. É tudo em trabalho. E cansa. É muita hora a conduzir para depois ainda ter que ir trabalhar e depois voltar para casa. É, no mínimo 350, 400 quilómetros por dia eu tenho no corpinho. Bom, mas tem que ser, é a vida, não é? Então ficámos assim aqui com este tema da esposa do Alex Viana do Castelo. Exatamente, ela que dedicava então esta música para o seu marido, para o seu marido Alex, uma música de Deixa-me Ir Além. É isso mesmo. Ficou-me no ouvido. Isto vai dar frutos. Isto vai dar frutos. Bora lá, gente. Vamos então à próxima música. Bora, vamos a isso. Eu não sei se tem mais algum pedido musical por aqui perdido. Se tiver, vocês avisem-me. Digam, oh Rui, olha que tu esqueceste o meu pedido e tal e coisa. Se eu me esqueci, tá? Mas pelo que eu tenho aqui na minha lista, não me esqueci de nenhum. Agora tenho eu uma música para todos vocês e tenho para aquelas pessoas que estão sempre aí a dar likes. É, vocês que gostam de dar likes, e eu agradeço. Esta próxima música é para vocês. Deixem só procurar aqui, porque vocês são mesmo. Não é só para você que está aí a dar likes no Facebook nem no TikTok. É você que também vai aí no seu automóvel escutando aqui a Rádio Arcanciel e no BT, e isso mesmo. 96.2. É, não. Vocês estavam à espera que eu me enganasse. Não, é impossível me enganar no 96.2. Então vocês são todos vocês são gente boa. E quem é que canta gente boa para nós? Só Augusto Canário e amigos. Bora lá, é toda a vossa. Gente boa. Gente boa. E assim ficamos aqui com gente boa para cá, sempre, sempre para cá. Venham sempre, nem adianta dizer mais nada. É para cá, gente boa, é para cá que tem que vir. Bora lá então continuar aqui com mais uma musiquinha. Já temos mais dois pedidos musicais, exatamente. Chega-nos da parte do Alex Viana Castelo e também de Fátima Rocha. Ou melhor, Fátima Rocha e depois o Alex. Mas antes disso, vamos passar uma música de um cantor. Ou melhor, uma dupla. Que eles são aqui. Aliás, já tiveram duas duplas. Eu acho que até vou passar as duas seguidinhas, porque merecem. Eles vêm sempre às minhas lives e merecem. Então vamos ficar agora com os Opção e o tema musical Gata Assanhada, porque não tarda muito, vamos andar Lambreta, que eles têm um novo tema que vai sair, é a Lambreta. Não esqueçam disso. E depois vamos ficar então aqui com o Dani e a Mary e o tema que eu mais gosto deles, além deles já terem lançado o Siamba, o novo Siamba. Eu ainda assim gosto mais eles ali. Vou-te levar a cantar connosco. Olha, com o bom, posso cantar mal, mas pode ser que cante qualquer coisa. Eu canto baixinho, faço tipo o Carlos Paião. Em playback, é tudo em playback. E vocês cantam, e eu só faço. Ah, eu mexo a boca. Mímica, faço só mímica. Bora lá, Dani e Mary, Bota Azul é essa que vamos escutar agora. E depois então a gatinha assanhada do Jobson. Bora lá, eles estão sempre aí, sempre presentes nas minhas lives e nas minhas emissões. Um grande abraço para eles, bora lá. Aproveitar também, não sei se está na escuta ou não, aproveitar e mandar ao Henrique, exatamente o Henrique de uma outra estação, lá no 60. Ele também assiste muito o meu programa e eu agradeço. Ele que anda nestas andanças da rádio também, para ele um grande abraço. Bora lá, Dani e Mary, Boate Azul. Yeah. 96.2. La FM en couleur. Estamos aqui com João Pessão, Dani Mary, sempre aqui com grandes músicas, grandes cantores, obrigado a eles. E já sabe, se você for cantor e quiser passar as suas músicas aqui na Rádio Arcanciel, é só vir ter comigo. compasso, eu tenho todo o gosto em o fazer, eu adoro novidades, por isso, apareçam com elas. Se você não aparecerem, eu tento fazer eu novidades. Tanto que temos a música até do nosso grande ouvinte, o Nuno Faria. Ah, mas não é agora, Nuninho. Não, tu vais esperar pela tua música, porque ela merece que esperes. Exatamente. Bom, tenho aqui mais pedidos musicais. Três. Deixa-me ver. Fátima Rocha, ela pede-me então esta próxima música. É o Dio Santiago, com o tema musical Menina Tuca. Então, Fátima Rocha, um beijinho para ti. Obrigado pela participação, como sempre. Eu já sei que tu participas, então bora lá, ficar com esta musiquinha. Dela de avião patrimônio mundial. Menina, cada vez mais bela, mais bonita e sensual. Com esta mistura fina, a nossa tuguinha ainda ganhou mais sal. Ninguém faz como ela, e as outras escutem lá. Quer no vira, quer no samba, pinta, pimba, ainda preciso uma 10 a 0 a todas dá. Menina, tuga. Patrimônio mundial, menina Tuga, menina Tuga, menina Tuga, menina Portugal. Está cada vez mais bela. Já é, se ficámos aqui com a menina Tuga, exatamente, para ali, para o pedido da Fátima, exatamente, Fátima Rocha. Bom, vamos então à próxima participação, chega-nos da parte José Gavinho. Oh, meu amigo, desculpa lá, eu não vi o teu... Mas não vi mesmo, não vi. Oh, não vi. Bom, mas ele pede-me então aqui a música, a próxima música, que é do José Cida, Rosa Que Te Dei. E depois temos também a participação do Alex... Exatamente, Alex Viana do Castelo. Vai ser as duas assim seguidinhas, uma atrás da outra, ok? A do Alex é a Rio do Esquecimento, dos Dama. Eu se não estou em erro, esta música foi... Posso estar enganado, mas acho que não. Esta música acho que foi gravada em Ponte Lima. E a do José Cida, não sei, não estava lá. Mas também não estava em Ponte Lima quando os Dama gravaram. Bom, vamos então ficar assim. José Cida, Rosa Que Te Dei. Depois eu ri do Esquecimento dos Dama, para a participação então do Alex Viana do Castelo. E depois temos aqui a Isabel Pinto, que enviou um pedido de amizade. Acho que é isso, deixem-me ver se foi o pedido de amizade, eu aceito já, ok? Deixem-me ver, pronto, está confirmado. Isabel Pinto, está confirmada. Bora lá, vamos à música? É isso que vocês querem e é isso que eu tenho mais para vos dar. E depois vamos ficar aqui com algumas músicas da autoria Ruienes. Então vamos fazer estes dois pedidos e depois músicas minhas, ok? Algumas, não muitas. Bora, vamos a isso. Janela sobre um beiral,

96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos aqui então com Dama e este último pedido musical que estava por aqui. temos ainda mais um pedido musical. Eu não faria. Ele quer ouvir a música dele. Vais ouvir, Nuno. Tu podes ter certeza que vais escutar a tua musiquinha. Mas até lá, vais escutar aqui as minhas novidades musicais. Agora oficialmente produtor de música, tá? Está no Spotify, está em todos os lados que vocês imaginarem as músicas que eu crio, elas estão publicadas por todo lado agora, assim como um cantor normal. Então, bora lá, Salve Rainha, esta música que eu fiz para todos vocês, espero que gostem. Ali para o nosso amigo Miguel Torres. No silêncio da noite eu elevo oração, fé no peito, luz no coração. A nossa memória, esperança viva no meio da dor. Filhos de Eva clamando por amor. Neste vale de lágrimas a caminhar, entre quedas e lutas sempre a lutar. Olha por nós com teu olhar de luz, mostra-nos o caminho que leva a Jesus. Ó Clemente, piedosa, doce mãe fiel, guia-nos na terra, leva-nos ao céu. No meio da noite é chama que irradia, sempre Virgem Santa Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo, nunca nos falha. Bendita és tu entre todas as mulheres. Bendito é o fruto que ao mundo ofereces. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, filhos teus, agora e na hora da nossa partida. A vida, o silêncio, eu entrego tudo a ti, as minhas dores, as minhas quedas, tudo o que vivi. Se eu caí, levanta-me outra vez. Se eu chorar, limpa as lágrimas de uma só vez. Mãe, fica comigo até ao fim da estrada, guia os meus passos mesmo na noite fechada. E quando a voz falhar e o corpo cansar, que a minha alma nunca deixe de te chamar. Deus no comando, eu sigo em missão, fé eterna guardada no coração. Entre erros e falhas eu sigo a tentar, mas com tua presença não vou desviar. Cada passo é luta, cada queda é lição, mas contigo encontro redenção. No peso do mundo eu busco a verdade, fé não se vende, é lealdade. Entre o caos e a dor eu mantenho a luz. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Pois é, se ficamos aqui com um dos meus temas mas vamos ficar com mais dois. E hoje não passo mais dos meus. Não passo mais dos meus. Então bora lá, vamos ficar agora com um tema que também tem como nome Rosa, Meu Amor em Flor, e depois O Que o Dinheiro Não Compra. Bora lá, as duas sem parar. Oh Rosa, cheira a primavera. Quem tem uma rosa tem amor à espera. Jardim do meu coração nasceu uma flor encantada. Tem perfume de paixão e um sorriso que não se acaba. Chama-se Rosa, é tão formosa. Tem brilho no olhar. Quando passa fica nervosa e eu começo a suspirar. É vermelha como o desejo, branca como a paz. Quando me dá um beijo, não quero mais ninguém jamais. Oh Rosa, minha Rosa, és a flor mais bela do jardim. És cheirosa, maravilhosa. Rosas de toda a cor, mas nenhuma é igual. Cada rosa traz amor num toque especial. As rosas deste mundo inteiro eu canto esta canção. Se tens rosa no teu nome, tens um trono no meu coração. Rosa Maria, Rosa Joana, Rosa linda da minha alma, és ternura, és chama, és carinho que acalma. Oh Rosa, minha Rosa, és rainha da paixão. Quando danças és vaidosa, bates forte no as rosas do mundo. Que nunca murche o vosso amor. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Cama, mas não compro o teu sono. Compro uma casa gigante, mas não compra quem te chama meu dono. Compra festa, compra luxo, compra champanhe a rodar, mas não compra a puta da paz que tu tentas alcançar. Compra carro, compra fama, compra brilho no olhar, mas não compra aquela força quando a vida te quer quebrar. Compra puta que pariu de viagens para te mostrar, mas não compra aquele abraço que te faz respirar. Dinheiro compra tudo, mas não compra o que é real. Caralho, compra luxo, mas não compra um final feliz. Compra tudo o que vê, compra tudo o que vê, mas não compra o que é pra sentir. Que é pra sentir. Foda-se. O que importa mesmo não se pode dizer. relógio, mas não compra tempo vivido. Compra cura no remédio, mas não cura coração fodido. Compra likes no Instagram, compra gente a bajular, mas não compra um amigo que não te queira trocar. Compra hype, compra palco, compra luz para te filmar, mas não compra o talento que tu tens de treinar. Compra fama instantânea, compra aplauso de papel, mas não compra o caralho da verdade quando olhas pro céu. Dinheiro compra tudo, mas não compra o que é real. Caralho, compra luxo, mas não compra o final feliz. De marca, compra ouro no pescoço, mas não compra a tua mãe enquanto falta o seu abraço grosso. Compra viagens para Dubai, compra a sensação de poder, mas não compra o amor, caralho, esse custa acontecer. Compra noites sem limite, compra tudo para brilhar, mas não compra a puta da calma quando te tentas encontrar. Compra quem te chama bro, compra quem te quer sugar, mas não compra aquele irmão que te sabe levantar. Dinheiro compra tudo, mas não compra. Caralho, compra luxo, mas não compra um final feliz. Compra tudo o que vês, compra tudo o que vês, mas não compra o que é pra sentir, que é pra sentir. Foda-se. O que importa mesmo não se pode adquirir. Compra cama com memória, compra quarto presidencial, mas não compra aquele toque que cura o emocional. Compra tudo menos vida, essa ninguém pode pagar. E o que vale mesmo a pena, foda-se, não dá pra comprar. Compra medo disfarçado, compra orgulho pra mostrar, mas não compra coragem pra quando tens de enfrentar. Compra mundo à tua volta, compra areia no mar, mas não compra o coração, esse nunca vai aceitar. Puta que pariu, dá voltas ao mundo pra tentar, mas o que é puro, o que é alma, ninguém te pode vender ou comprar. E quando a noite cai e te come o coração, só o que é verdadeiro te segura a mão. Dinheiro compra tudo, mas não compra o que é real. Caralho, compra luxo, mas não compra um final feliz. Compra tudo o que vê, compra tudo o que vê, mas não compra o que é pra sentir, que é pra sentir. Foda-se. O que importa mesmo não se pode adquirir. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Ah, pois é, quando vocês pensarem que o dinheiro compra tudo, lembrem-se desta música. Não compra, não. Bom, a amizade não se compra. É quase impossível comprar amizade. Mas há aqueles amigos que é amigos dos copos e tal. Esses são fáceis de comprar. É só oferecer copadas. Bom, gente, vamos aqui a mais dois pedidos musicais. O primeiro chega da parte do José Gavinho, o segundo da Fátima Rocha. Exatamente. José Gavinho pede-me então esta próxima música e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. E depois a Fátima Rocha pede então aqui, Antes de Ti, Seminho, do Seminho, esta música. Então, bora lá, vamos aos pedidos musicais. Você que acabou de chegar, muito bem-vindo. Está na Rádio Arcancela. Sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, onde você pode participar. Então, bora à música. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, vento em flor. Eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim. FM en couleur. Ah, pois é, a grande música ali do nosso amigo José Gavinho. Agora sim, vamos então aqui à participação da Fátima Rocha. Ela que pede então esta próxima música do Seminho, Antes de Ti. E já temos mais um pedido musical, chega da parte do Carlos Rolo. É cedo. Mas já fui buscar, olha, queres ver? Olhem aí. Ai, ó. Ó. É que nem o Nuno Faria me paga uma jeca. Tive que ir ao fastio. Bom, gente, vamos continuar então com a música. Seminho, Antes de Ti. Com a participação então da Fátima Rocha. Eu vivia meio sem saber. Acordava com frio e voltava a dormir. Tinha amigos, tinha planos, tinha tudo no lugar. Mas faltava qualquer coisa que eu nem sabia nomear. Depois entraste sem bater, com o casaco molhado e o sorriso torto. Perguntaste-me as horas como se o tempo importasse. E desde aí o meu relógio só faz sentido contigo. Antes de ti eu existi. Achava todos. Agora guardo-te um lugar em qualquer mesa e durmo virado para o teu lado, mesmo quando não estás. simplesmente ficaste. Isso mudou tudo. Antes de ti eu existia. FM en couleur. Ah, pois é, está bonito. Olá, Celi, boa noite, bem-vinda. Obrigado por te juntares também aí. E bem-vindo também ali ao nosso amigo Filipe e Ana Peixoto. Eles estavam então, segundo informações, estavam ausentes aqui. Bora lá então, bora lá. Vamos então à próxima música. É uma participação do Carlos Rolo, onde ele me diz assim: escutem bem, que o Carlos, eu disse que ia beber e fui. Água. E ele diz: passa a música dos Four Men, é sede. E era, acredita, era mesmo sede. Mas sede, aquela sede, quando seca a garganta, tu ficas com mais sede ainda, percebes? Tu deves saber o que é ter sede. Então, bora lá. Vamos ficar aqui com Four Men, é sede? Será que era sede? Otone! Filipe e Ana Peixoto, uma boa noite para vocês. Obrigado por estarem aí. Já temos mais uma música que o José Gaminho quer dedicar a vocês, ok? Então deixem-se estar por aí, que vamos ficar com o Carlos Paião daqui a pouco e a Cinderela para vocês os dois. Mas agora vamos é matar a sede. Pois, o Carlos Rolo deu de beber a toda a gente. Bora lá. Vai voar já. tiver, vou arranjar. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. E cedo. Cedo arranja-se sempre. Antes mais, muito boa noite ali ao Manuel Lapeiro Rolo, ou seja, o senhor Rolo. O senhor Rolo Sénior. Para ele, um grande abraço. Bom, vamos então à próxima música. É satisfazer o pedido musical do nosso ouvinte, o Nuno Faria, exatamente. Vamos escutar então a musiquinha do Nuno Faria, Não Falha. Exatamente, esta música foi eu que criei para o Nuno Faria. Assim, foi numa brincadeira, mas olha, ficou uma música altamente e descreve-o totalmente. Dos Imagine Dragons. Ah, Miguel, ok. Ok, eu vou ver se consigo passar, tá, Miguel? Já, porque eu tenho aquela tua que tu mandaste. Eu passei logo no início, tu ainda não estavas presente, mas eu vou passar essa também. Vou tentar passar as duas, ok, Miguel? A ver se der tempo eu passo. Mas agora vamos escutar aqui a música do Nuno Faria e depois temos a Cinderela para o Filipe Ana Peixoto da parte do José Gabinho. José. Ó, José. Então está combinado, tá, José? Vamos nos encontrar no mês de agosto. Eu, em princípio, ainda vou em julho. Vou sempre nos finais de julho, até quase ao final de agosto. Eu tiro sempre as 5 semanas, porque eu quero curtir o meu verão. Às vezes não é verão nenhum, parece mais que um gajo vai para Marte, é só ventos. Mas bom, é o que há, é o que há. Vamos então aqui... Olá, Glória Pereira, boa noite. Vamos então aqui à música do Nuno Faria, Não Falha, e depois Cinderela. Faria não falha, não. Copo cheio, rádio ligado na mão. Se a música toca, ele começa a abanar. Desgarra a mesa, ninguém o vai parar. Ai, Nuno, assim vais-me matar. Com essa cantiga e esse jeito de dançar. Lá em Orleans, quando a noite cai, o Nuno já sabe onde é que vai. Um copinho aqui, outro ali. Quando dá por ela já está a cantar assim. Não canta bem, mas canta alto. Diz que é artista, mesmo em sobressalto. A rádio toca pedido especial. Oh, Arc-en-ciel, mete aí um pimba brutal. Vai o Nuno Faria, não falha não. Copo cheio, rádio ligado na mão. A música toca, ele começa a abanar. Desgarra a mesa, ninguém o vai parar. Ai, Nuno, assim vais-me matar. Com essa cantiga e esse jeito de dançar. Quando toca o Kim, começa a rir. Com o Troy, então é vê-lo a subir. Cadeira ao lado, vira palco improvisado. E o copo entornado. Mas o sorriso escancarado. Diz ele, só mais um que isto ainda vai. Mas o só mais um nunca fica para trás. Entre gargalhadas e refrão repetido, o Nuno canta torto, mas bem sentido. Ai, o Nuno Faria, tentação. Pimba no corpo, alegria no coração. Arc-en-ciel no ar até da manhã. Se houver festa, o Nuno lá está. Oh, Nuno, vais ao profo ou não, Mapo? É pimba chama e tu dás-lhe razão. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Ah, Miguel, isso não é se pergunta. Olha que eu acho que ainda conheço bem os cantinhos aí à casa. Bom, vamos então agora sim à próxima música. Cinderela, Carlos Paião, uma música da parte do José Gavinho para o Filipe Ana Peixoto. E depois Miguel Torres. Temos aqui as tuas musiquinhas já prontinhas também na rampa de lançamento. E vamos andar a correr para esta coisa... Tudo se passava bem, então bora lá.

Não tarda, aparece também aí o Manuel Costa. Já sei que ele chegou dos treinos, então muito boa noite para si, meu amigo. Para si, para a Dona Madalena, Reinaldo e ainda para o Guilherme. E, claro, não esquecendo os netinhos também. Bom, vamos então aqui às duas próximas músicas que fazem parte da participação do Miguel, José Miguel Torres, exatamente, Miguel Torres. Exatamente. Vamos ficar aqui com Imagine Dragons, que é um pedido musical do Miguel, e depois temos este pedido musical que já foi pedido na sexta-feira, 23 horas e 8 minutos. Então já tem dias este pedido musical, já tem dias e ele vai escutá-la. E depois tem outra, mas não consegui arranjar a música direita, Miguel, depois a gente resolve essa coisa, ok? Bora lá, então ficar aqui Imagine Dragons com este Throw the Fire, e depois Zero Max, Big Man, bora lá. Uma atrás da outra. Estão prontos? Estão todos prontinhos? Vamos a isso. If we're gonna burn, then don't let go of me. Standing in the ashes of a love that used to shine. Every word felt like a warning, every touch a goodbye sign. I was holding on to pieces of a heart that couldn't stay. Every time I tried to fix us, we just pushed ourselves away. I was breaking just to keep you, but you were slipping through my hands. I've been walking through the darkness with your shadow by my side. Every step feels like a memory of the tears we tried to hide. I've been fighting just to hold you through the chaos, through the pain. But the harder that I reach you, the more we fall. Feel this life. Now the flames are getting higher and there's nowhere left to run. Every moment feels like losing everything we once begun. I've been screaming in the silence, trying not to let you go, but the truth is in the fire. We're just watching us explode. Even when I close my eyes, I can see the end inside. Maybe love was never meant to survive what we became. Maybe all we ever had was a beautiful mistake. We just breaking again because I'm screaming in the fire and I'm drowning in desire for a love we can't keep saving, but I'm still here, still waiting. If we burn tonight, and I'll carry every flame for the rest of my life. If we're gonna burn, then don't forget me. Don't forget. Pensei assim, ficamos aqui com Imagine Dragons, The Fire, esta música. E vamos então à segunda da participação então do Miguel Torres. Bora lá, estão prontinhos? E já está. Vamos, é isso. Depois eu vou continuar. E depois vamos também passar aqui os temas que me foram pedidos por o Manuel Lapeiro Rolo, pelo Nel Dalão e ainda... acho que é alguém. Alguém que anda por aí. Já, já eu vou ver. Bora lá, vamos a isso. Yeah. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com as duas musiquinhas para a participação do Miguel Torres. Obrigado, Miguel. Grande abraço para ti. Já estamos na nossa retinha final. Os pedidos musicais que eu tenho é dá-me até ao final da emissão, por isso peço que não façam mais, porque senão vai ficar aqui a arder em seco até à semana que vem. Não vale a pena, não vale a pena. Temos aqui mais... o pedido musical do Nel Dalão, que eu já perdi a mensagem, o que é muito normal, que as pessoas vão teclando e vai para cima. E eu, é normal que perca então a mensagem, Manuel. Mas sei que sempre gostas de dedicar à tua família, a mim. Mas deixa ver se eu consigo. Estou aqui a palpar o telefone, claro. A ver se consigo encontrar a tua mensagem do Nel Dalão, mas não. Já está muito longe. Deixa eu ver aqui devagarinho. Pronto, já foi de novo. Já fugiu de novo. Ah, está aqui, consegui. Olá amigo, boa noite. Queria que passasses a música Não me negues teu amor, com o DJ Rumo à Fátima. Olha, já o tivemos hoje aqui. Exatamente, era isso que eu te tinha dito há pouquinho, quando meteste essa música, o pedido musical. Mas não interessa. Não interessa, nem que toque 20 vezes a mesma música no meu programa, porque quem manda no meu programa são vocês. Por isso é que ele é o mais vá pedir. Então peça, você pediu, então vai escutar. Grande abraço para si, Nel Dalão. E vamos então ficar aqui com Não Me Negues o Teu Amor, do DJ Rumo à Fátima. Este homem que habita em Paris e fez Paris, Fátima, tudo a pé. Então para ele um grande abraço. Vamos a isso. Na tasca da esquina eu vi-te passar, com esse sorriso que me fez sonhar. O meu coração começou a bater e desde esse dia só penso em te ver. Levo flores do campo para te conquistar, um copo de vinho para gente brindar. A lua lá fora parece sorrir quando tu chegas, só quero sentir. Diz-me baixinho que sentes também este calor que me prende a alguém. Não fujas de mim, fica aqui mais um pouco, que o meu coração já anda louco. Não me negues o teu amor, que eu sem ti não sei viver. És o fogo que me aquece, és razão do meu querer. Não me deixes na saudade, da aldeia eu vou-te levar, rodar na concertina até madrugar. As luzes, a música, o povo a cantar, mas só os teus olhos me fazem vibrar. Comi sardinha contigo ao luar e até me esqueci de tudo o que há. O mundo parou naquele instante, só tu e eu, amor constante. Se me deres a mão, you atrás para ti. Eu juro que vou atrás de ti. Levo a guitarra, levo a emoção e canto mais alto esta canção. Não há distância que vá separar dois corações que nasceram para amar. E mesmo que o mundo venha a mudar, eu vou contigo para qualquer lugar. Vamos dançar até o sol nascer. FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com esta musiquinha, um pedido musical em tom ali do meu grande amigo Nel Dalon. Obrigado, Manel. Um grande abraço para si. E agora vamos à próxima participação que nos chega da parte do Manuel Apeiro Rolo. Diz ele: boa noite. Queria a música de Mireille Mathieu. A música era Santa Maria. Afinal, tinhas ali o comentário, costumo foi encontrá-lo, tá? Bora lá, vamos então aqui a esta musiquinha, depois temos ainda mais um pedido musical, que será o último, que será então a música Gente Boa, ali do Filipe e da Ana Peixoto. Bora lá, que é para dedicar também ao José Gabinho. Mireille e Mathieu, Santa Maria de la Mer, é a próxima música. Participação então do Manuela Pereira Rolo, ou melhor, o Rolo, nosso Rolo. Bora lá, vamos a isso. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans. Pleine pluie sur nos plaines, Santa Maria. Pleine blé sur nos terres, dans nos maisons, pleine fleurs, protégez ce que j'aime. La statue a des amoureux pleins de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens pour croire. Pleine pluie sur nos plaines, Santa Maria. Pleine blé sur nos terres, dans Pois é, assim ficamos aqui com esta musiquinha, um pedido musical dali do Manuel Pero Rolo. Para ele, um grande abraço. E vamos à próxima e última participação de hoje, que chega-nos da parte do Filipe e Ana Peixoto. E eles que me dizem assim, assim, assim, assim. Ó, Tony! Passa aí uma música para o meu amigo José Gavinho. Canário, gente boa. Essa música é para ti também. Obrigado, obrigado Filipe, obrigado Ana, obrigado ao Gonçalo e ao nosso Tomás. E não esquecendo o cachorrinho. Como é que ele chamava? Já não sei. Eu não sei o que é Ike. Pronto, não interessa. Era o Kiko. Acho que era o Kiko, não era? Bom, não sei. Para o Kiko também, um grande abraço. Temos então aí... Olha, a minha esposa. Ai, que bom, Bila. Olá, Betinha. Olá, amor. Vamos então ficar aqui com gente boa de Augusto Canário e amigos. Essa musiquinha então vem da parte do Filipe para o José Gabinho e para mim e para você que está aí desse lado, porque vocês são todos gente boa. Vamos ficar com esta musiquinha e depois vamos aqui ficar com mais alguma surpresazita para vocês, ok? Bora lá. Gente boa, Augusto Canário e amigos. Gente boa. Gente boa. Gente boa. gente boa. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com Augusto Canário e amigos e gente boa. É isso que vocês são, todos vocês. Bora lá então aqui, estamos a 10 minutinhos. Isto tem que ser muito, muito, muito. Deixa-me ver aqui se vai dar tempo ou não. 3 minutos e 7 segundos. Já toca. E vai mais um, Joana D'Arc, e vai mais um, esse novo tema musical da Joana D'Arc, gravado na Quinta da Malafaia. Bora lá. Se há coisa que eu gosto é do povo português, já disse em todo lado, até mais que uma vez, um povo de afeto e bem cheio de carinho. Tudo começa e acaba. Já é assim, ficamos então aqui com a Joana D'Arc, e vai mais um, e agora vai mais um arrepio. Rosinha dos Limões. Bora lá. Ela passa, Carolina Ligeiro. Franzina cheia e a Rosinha dos Limões, eu adoro. Há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir para a lua inteira, vai semeando ilusões. A Rosinha dos Limões, quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua ao fim, com um ar gaiato.